Yeah, András, 2012, o beat da depressão. Yeah. Sejam bem-vindos aos meus demônios. Yeah. András. Não tem saída, meu demônio já foi libertado. Nem que eu quisesse voltar atrás, eu viveria o meu antigo estado. A mente já se expandiu e não volta mais. Eu não consigo me adaptar a esses humanos que desejam a paz. Minha vontade é de andar com vestimentas estranhas, causando pavor a quem me vê. Mudam de direção quando me encontram. Só sair de casa quando precisar de alimento. Ser antissocial pra sempre, eu não preciso de relacionamento. Conheço um, conheço todos, esse é o meu lema. Pra mim todos são iguais, todos sofrem do mesmo problema. Eu descobri o que não precisava sobre vocês. A traição está embutida no DNA. Não vou errar mais uma vez. Dar confiança, depositar o meu amor, pra depois se foder sozinho e passar por cenas de terror. A cada dia que se passa eu descubro a minha real origem. Eu não me encaixo nesse mundo melancólico e triste. A ter a dúvida sobre mim. O tempo foi correndo tudo e teve uma hora que eu cheguei no fim. Quanto mais o tempo passa, fica difícil disfarçar. O meu limite está chegando, não sei até quando vou aguentar. A me submeter a essa cultura de zumbis, aonde a meta da sua vida é se humilhar pra depois poder sorrir. A mente não se expande, não atinge o universo. Fica presa em uma cela manipulada pelo costume incerto. Eles não podem perder o controle e deixar você saber que a verdade não é essa, que você não pode perceber. Seu pensamento direcionado pra coisas fúteis. Mas no momento a sua vontade de ter essas coisas inúteis. Me chamam de demônio porque eu sou oposição. Nem você, nem uma crença vai me fazer fugir da minha missão. A sua batida não determina a minha meta e não vai conseguir me impedir de andar na direção correta.